Salve, salve, coelhada! Decadentes número 244. Para falar de dois jogos, para falar de URT e América, ganhamos de 3 a 0 no meio de semana, e para falar com o jogo de hoje com a cachorrada, né? O jogo de hoje com a cachorrada, perdemos aí de 2 a 1. Vamos discutir se já perdemos o campeonato ou não, tá certo? Comigo aqui essa noite estão os culpados de sempre, né? Felipe Deleucas, Lucas Deleucas, Thales Maciel e o Alisson Fernandes, tá aí. Vou inclusive passar ele a primazia de dar sua boa noite aí. Boa noite, deu sua boa noite, Alisson. Tá Tá sem áudio. mudo, idiota? Tá mudo, mudo, mudo, já era, avisa bem que tá mudo, porra. Começamos bem. Não, e eu tô rindo aqui do Thales, porque o Thales tá tentando fazer esse negócio de virar a câmera aí, e ele acabou de filmar o pé dele errado ali agora, ele tá virando a câmera de outro jeito. Para aí. Bom, mas boa noite aí pra todo mundo. Falar desse resultado. Nada bom, né, para as nossas pretensões, mas acho que esse questionamento que você fez aí, se a gente já está eliminado, nem deve ser feito. Não estamos eliminados porcaria nenhuma. Tem o um jogo de volta agora, quarta-feira. Acho que nos dois jogos valendo, a gente conseguiu mostrar que a gente tem condição de enfrentar o Atlético bem. O que a gente tem que conseguir acertar é de entrar muito mais ligado do que a gente está entrando e conseguir ter essa intensidade aí nos 90 minutos, porque se a gente conseguir isso, acho que temos totais condições, sim. Isso aí. Thales, dê sua boa noite. Você não conseguiu virar a câmera, né? Filmou seu pé, fez tudo, não conseguiu virar a câmera, né? E tá mudo ainda. Oh, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo nesse programa? Você tá doido, viu? Eu acho esse negócio de virar a câmera. Me fudeu, porra. Boa noite, galera. Beleza? Vamos fazer essa bosta aí. Lucas, dê sua boa noite. Boa tá mudo noite. também, ela. Não, nem. Eu tinha começado a falar ainda, só. Boa noite, né? Falar desse mal domingo mal amado aí, fazer o quê? Por último, Felipe Deleucas. Felipe, dê sua boa noite. Boa noite. Eu não vou seguir a escola Jairo Viana de jornalismo e pretendo falar com o microfone ligado todas as vezes aqui para falar desse domingo triste que tivemos, né? É porque vocês não entendem que eu penso os deficientes auditivos, entendeu? Então eu falo com o microfone pensando os deficientes auditivos que estão nos assistindo, tá certo? Vocês não pensam na inclusão social. A verdade é essa. Jairo, nesse sentido auditivo, eu preciso de ver. Não adianta só estar mudo e você não está fazendo linguagem de sinais. Mas eu estou fazendo uma equalização com o resto dos espectadores, entendeu? Se ninguém ouve, beleza. É um programa, entendeu? Que pensa nas pessoas. É nessa hora que eu entendo porque que o pessoal sai do decadente. É nessas horas aí. Tá certo. Felipe, quer fazer o um resumo? Posso? Eu não lembro do jogo do RT, não, que não deu pra ver muito bem aqui, não. Meu link não funcionou. Mas hoje foi. Nossa, foi parecido com a semana passada, né? A gente começou desligadão ali. Com a diferença, né, que o Lisca já resolveu colocar a dobradinha de laterais pela esquerda desde o começo. E acabou começando com um ataque meio budista ali, né? Com o Felipe Azevedo e o Ademir, que não conseguiu agredir ninguém no começo, né? Porque sem Isso é um força pra ataque meio brigar. budão, né? Não é um ataque budista, não, né? Ficou ali aquele lenga-lenga, e aí o jogo, o Atlético tomando um pouco mais de ação, tendo domínio, até numa cobrança de falta marotinha ali, o nosso glorioso pegador de borboleta acabou errando o um soco na bola ali, parecido com o que eu faço, né? No alto dos meus 1,70 m, quando eu tento sair, é mais ou menos assim mesmo, né? Goleiro de futsal não tem que dar soco, então eu geralmente sou muito ruim nesse aspecto, mas eu descobri que eu tenho potencial para ser goleiro do América, né? Porque igual o que ele fez ali, eu faço muito bem. E já começamos com 1 a 0 atrás, o time já caiu, murchou bastante, e terminou o primeiro tempo, assim, errando tudo, errando passe. Entregou o segundo gol, a gente entrega. Na saída errada ali, um passe muito mal feito. O Arana antecipa, né? O Ademir pega a bola e na jogada que sai ali no contra-ataque, pegou toda a defesa saindo, eles conseguiram marcar o segundo gol. E aí a gente fica naquela falta de esperança do que podia mudar, né? O Thales mesmo já tinha jogado a toalha, não acreditava em mais nada. E aí o Lisca fez o que ele, né, fez no jogo passado, resolveu mudar a escalação, que foi muito errada. E aí quando colocou o Mateuzinho e o Vitão, o time ganhou um novo ânimo, conseguiu ali buscar um gol e no final ainda teve algumas ações, teve algumas chances, não muito perigosas, e ofereceu também alguns contra-ataques sem muito perigo, e o jogo acabou. Chegamos a tomar um gol também, muito bem anulado, E chegamos a reclamar o lance de pênalti com o Mateuzinho, que também não acho que tenha sido lá muita coisa. E aí acabou ficando esse 2-1 que deixa viva a esperança, mas que não foi exatamente um resultado muito positivo, a julgar pelo como a gente tinha terminado o jogo do fim de semana passado, né? Eu acho que o jogo hoje, assim, mais uma vez nós tivemos dois tempos muito distintos, né? A gente teve em primeiro tempo o Atlético melhor, e parece que no segundo tempo eles cansaram bem, né? E mais uma vez cansaram, né? Inclusive na Itatiaia o pessoal levantou esse ponto de vista aí. E a gente conseguiu mostrar um pouquinho mais de futebol, principalmente nos 15 primeiros minutos. Depois eles deram uma equalizada no jogo ali e ficou melhor. O Thales está passando de forma pirata Batman vs Superman no vídeo dele ali, enquanto a gente fala de América, né? Faz parte. Então, o Adolfo está perguntando aqui, Felipe, o que é um ataque budista? Aquele que não agride ninguém, né? É um ataque pacifista. Tá aí paz e amor, não faz mal a ninguém. O negócio é que... Mas você acha que não conseguiu atacar porque é falta de qualidade mesmo, ou o Atlético se fechou bem ali? Um pouco dos dois, né? Porque a gente teve o Alê um pouco mais posicionado à frente do que ele geralmente vinha, mas principalmente tentando contar com a habilidade, né, do Felipe e do Ademir para puxar. O Ademir, ele até tem muito, ele é muito voluntarioso, mas às vezes falta para ele físico, né, para aguentar algumas jogadas, e ele nem sempre consegue ter a melhor ação, assim, de poder conectar uma jogada. Ele dribla muito bem, ele é arisco, ele tem alguns pontos positivos, mas falta para ele alguns predicados para conseguir ser tão efetivo assim, né? E aí jogando sozinho é mais fácil neutralizar. Você não tem como driblar, tipo, 3-4 pessoas, a não ser que você seja o Maradona na Copa de 86, né? Mas eu até gostei do... Assim, no primeiro tempo, ele teve duas chances, mas as duas ele até fez a jogada razoável, mas ali no final ele poderia ter passado, ele acabou preferindo finalizar. Mas eu ainda acho que ele foi o que mais tentou. Também acho, mas ali no primeiro... Pode falar? No primeiro tempo, eu não sou muito cruel com os atacantes, não, porque para mim a principal falha foi saída de bola, armação de jogada. A gente não conseguia fazer, o Atlético estava com muito mais posse de bola e o Alê posicionado mais à frente, não estava conseguindo funcionar, estava sonolento no jogo, e a gente com muita ligação direta. Então, acaba que as poucas bolas que chegam no ataque, normalmente elas chegam através de chutão, de passe mais longo, e aí quando o Ademir conseguia dominar, quando o Felipe Augusto conseguia dominar, não tinha muito companheiro posicionado para fazer uma tabela, para trabalhar um pouco mais a bola. A gente estava chegando de maneira desorganizada. Quando conseguia ter a posse da bola depois no meio de campo, não tinha muita gente para jogar, não tinha uma jogada armada, não era uma jogada construída, era uma jogada que a bola aparecia lá depois no meio de campo, alguém conseguia dominar, mas não tinha com quem jogar. No segundo tempo a coisa já foi diferente, muito mais uma vez por um cansaço, sim, do Atlético, é quase uma repetição do que a gente falou no programa passado, né? Mas muito também de uma intensidade maior do América, a entrada do Mateuzinho e do Vitão. O Vitão dá um pouco mais de presença, consegue segurar um pouco mais essa bola, brigar mais com os zagueiros, tem mais corpo, tem mais capacidade de segurar essa bola. Então a gente começou a ter um pouco mais de presença ofensiva. E só a partir daí... E o Messias faltou ali, o senso de Rafael Lima, hein, de meter a bola de joelho no primeiro tempo. O cruzamento, acho que foi escanteio, né? A bola pega na perna dele. Se ele tem o instinto ali do Rafael Lima no jogo contra o CRB, de dar uma joelhada na bola pro gol, a gente acha que falta naquele momento também. E você, Thales, o que você achou do jogo? Já não aguento mais. A câmera, inclusive? Oi? Você já decidiu como é que vai ficar a sua câmera? Você vai ficar deitado, em pé? Cuida do seu chroma aqui que eu cuido do meu. O que você achou do jogo, Cunha? Eu achei bem parecido com o primeiro clássico que teve. A superioridade do Atlético no primeiro tempo, um respeito da gente demais com eles, que eu acho isso uma loucura. E o segundo tempo, a hora que a gente resolveu partir para cima, a gente achou o nosso gol. E dessa vez o goleiro deles não foi tão exigido. Enfim, mas o que eu tenho a ponderar é o seguinte: o Atlético nessa volta fez três, esse hoje foi o terceiro jogo do time deles, e o nosso foi o segundo. Será que realmente valia a pena você poupar os caras contra o RT? Por quê? Tá, não entendi, ué. Tem que dar sequência pros caras, ué. Os caras ficaram 4 meses parados. Aí, de repente, joga um jogo. Ah, não. Vamos poupar pra ninguém machucar. Mas isso é futebol, não é assim que funciona as coisas, não. O Rodolfo mesmo machucou, foi no, na pré-temporada. Então, isso aí, eu acho que tem que dar ritmo de jogo. Eu acho que isso aí foi um erro do Lisca. Outra coisa que eu não gosto de jeito nenhum é esse respeito que o Lisca tem pelos jogadores, pelo time do Atlético. Você tem que falar de São Paulo. Tem que parar com isso, cara. Tem que ir pra cima dos caras. O Lisca tá se queimando com a torcida. Pelo menos com a parte da torcida que é muito incomodada com derrotas para o Atlético. Sacou? Mas de mais a mais, eu acho que assim, acho que foi até o Alex, o Felipe mesmo que falou, eu, pelo primeiro tempo eu fiquei extremamente decepcionado, achei que a gente ia realmente tomar um vareio deles. E o segundo tempo deu uma esperança, cara, deu uma esperança que na quarta-feira se mude a atitude, se entre para vencer o jogo e vencendo o jogo. E entrando com essa atitude, eu acho que a chance da gente vencer é muito grande. A zaga deles bate muito a cabeça. Você vê que no segundo tempo, na hora que a gente apertou, o Hever mesmo, umas 2 ou 3 jogadas, ele espanou a bola para fora, sem recurso. Então tem que apertar, cara. Eles não são esse bicho papão, não. Muito se fala aí que os caras gastaram 200, 300 milhões. Mas gastaram com quem, gente? Keno tava ontem, é reserva na China. Ou no Japão, ou na caceta que for. Por respeito a esses caras, não, hein? Aí agora traz um 3, 4 gringos. Ah, os gringos, é tudo novo Messi. Não é assim, não. Não tem que respeitar esses caras, não. Não é assim, não, hein? Eu posso voltar pra minha câmera? Eu acho que o Lisca respeitou demais. A formação inicial também dele, pra mim, eu não concordo. Felipe Augusto, eu acho que, não sei, não tá legal. Como eu comentei, eu acho que tudo é questão de fase, cara. Eu já teria entrado, por exemplo, com o Vitão. Não é porque ele seja salvação, não. Não é que ele seja um puta jogador, não. Mas futebol tem dessas coisas. Quando o cara tá metendo gol, você tem que deixar ele em campo, porque uma hora sai, né? Momento, né? O famoso momento, né? Momento tá no momento dele. Cara, tem... Quem lembra do Zé Afonso aí, gente? O Zé Afonso era grosso pra caramba, mas tava metendo gol todo jogo. Como é que você tira o cara? Então, é complicado, né, essa coisa aí. E como você falou, respeitou demais. É um tal de, porque é um grande. Ah, pelo amor de Deus, cara, tem que não, ir pra cima. O tal de São Paulo agora, São Paulo não é ninguém. Entendeu? Eu acho que assim, né, eu acho que é preciso respeitar como é preciso respeitar todo rival. Mas entrou em campo dois times e que vão se equivaler ali, né, e jogar bola, jogar o que a gente sabe, jogar o que a gente tem de melhor, e eu acho que quarta-feira é muito isso. Eu vejo que no jogo de hoje nós erramos mais do que eles, a verdade é essa. Se a gente for ver, o Atlético fez um jogo muito bom, e... Na verdade o nosso goleiro quebrou todo o nosso time. Pois é, e aí isso é outra coisa, aquele cartão no começo, aquele cartão amarelo pro Zé Ricardo, deu uma enervada grande no time. E logo não era pra cartão. Não era pra cartão. Era uma falta se bobear. Não era pra cartão. Ô, Jário, se toda proteção de bola for dar cartão, não tem um time no mundo que termina com 10, com 11. Pois não é, existe. Toda proteção de bola. Não acho que era nem pra falta. Então, isso enervou o time, né? Você pegar o seu primeiro volante e meter um cartão nele. Tanto é que o segundo gol ali, ele meio que marcou a distância, porque já não podia meter o pé, né? E... O segundo, a verdade é que os dois gols do Atlético foram falhas nossas. Uma foi do Ayrton catando borboleta e a outra foi o Ademir perdendo a bola lá no meio de campo. Ele, né, aquela bola bizonha no meio de campo, né, armou o contra-ataque dos caras. Então, não quero tirar o mérito do time deles, não, mas eles fizeram gol em cima de erro nosso, né, em cima de vacilo nosso, de falta de atenção. Vocês viram assim também? Clássico, jogo grande, não pode errar. Clássico, jogo grande, a gente tá numa seca danada de vencer esse tipo de jogo, porque todo jogo a gente vai lá e comete um errinho que contra o RT, contra a Caldense, passa despercebido, não dá em nada. Quando você erra uma bola no meio de campo, contra um time que tem jogadores da qualidade que tem o Atlético, costuma ser fatal, costuma gerar gol do adversário, então esse é o problema. Então, por que a gente tá jogando, para mim, melhor o segundo tempo do que o primeiro? Porque o segundo a gente já sentiu, já deu para estudar completamente o adversário, a gente já tá saindo perdendo, então no segundo os caras entram na pilha, do tempo que entrar lá, tempo que ir para cima, tal. E pilhado, costuma o jogador ter um pouco mais de atenção. E no início dessas partidas, talvez também uma coisa que tá faltando, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu sou acostumado a ver o América jogar contra Atlético e Cruzeiro com estádio lotado, com 90% de torcida deles, e o América não se intimidar com isso. Pelo contrário, houve uma grande temporada, e um período de tempo longo em que eu via o América jogar contra o Atlético, contra o Cruzeiro no Mineirão, lotado, com a torcida deles cantando o tempo inteiro, e parece que aquilo dava era mais motivação para os nossos jogadores de encarar. E agora, sem torcida nenhuma, isso acaba deixando também os nossos atletas talvez mais desligados. Eu acho que está fazendo falta, mesmo que seja a torcida contra, mas para manter todo fica mundo ligado. Fica um clima de CT, né? Não fica clima de estádio, né? Mais ou menos. Se fosse para essa teoria aí, a gente não estava 3, 4 anos sem ganhar deles. Mas eu acho que nesses dois últimos jogos, o que me preocupa mais, na verdade, eu não sei se é porque o América fica mais ligado ou se porque o Atlético também ele se vê numa situação assim, pô, já estou ganhando, eu vou tentar administrar. Porque se foi isso, e no último jogo eles falaram, pô, vou segurar um pouco mais a onda aqui, porque eu não vou talvez partir para cima, mas eu vou entrar mais atento. Porque aquela marcação que eles fazem na nossa saída de bola, putz, cara, pra gente conseguir sair daquilo é bem complicado. Ainda mais que a gente... A bola cai do lado direito ali pro Leandro Silva, mas não sabe muito bem o que fazer com ela. O Sávio também lá não é dos mais criativos, né? Então, se eles pelo menos no primeiro tempo do segundo jogo fisicar, com aquela marcação em cima da nossa saída de bola o tempo inteiro, aquilo vai complicar bastante pra gente. Assim, eu acho que o América tem totais condições. Eu acho, inclusive, que nos dois jogos, por mais que a gente tenha a vantagem de dois empates, a gente quer ganhar. Então, e é uma vitória simples, né? Uma vitória por um gol. Então, o jogo está totalmente aberto, assim, não tem nada perdido. Mas eu acho que a gente tem que melhorar bastante, porque a sensação que eu fiquei, já que foram dois jogos parecidos nesse sentido, é que, na verdade, no segundo tempo, não só a gente entra melhor, mas que o Atlético entrou também, tipo assim, pô, eu estou ganhando, entrando naquela de administrar um pouco. E o Lisca também tem que ser um pouco mais criativo, né? A gente elogiou tanto ele quando no primeiro jogo lá, que ele colocou o João Paulo e tal, que nesse agora ele já entrou com o João Paulo, achando que ia ser uma grande surpresa para o Atlético, e não foi, né? Então ele tem que pensar em alguma outra solução aí que não seja a solução ser o João Paulo entrar junto com o Sávio. Na verdade, a solução é o João Paulo entrar, mas o Sávio sair. Que seja. Eu digo assim, ele pensar em alguma coisa diferente. Não, pô, isso deu certo, então a solução é essa. Vou entrar com o Sávio e o João Paulo, que eu vou fechar ali e dar um nó tático no São Paulo de novo. Tá mudinho, bebê. Já era pra variar. Pra variar, né? A prova de que você tá a pé de lateral é você já abrir um jogo com a escalação inicial fazendo dobra. É a prova que você tá sem lateral. Você não pode contar com lateral pra nada. E tem um ponto aqui. Alguns vocês já comentaram isso, né? Mas antes da gente ler, o Ayrton, em clássico, peida, né? Pelo visto. Porque contra o Cruzeiro. Não, não é só em clássico, não, Lucas. É em jogo grande. Verdade. Teve o São Bento também. Mas eu digo assim: a gente tá tendo uma coisa que o Felipe é doido pra falar, mas eu vou falar agora aqui. Não que o Jori seja um craque, mas a gente tá tendo muito mais paciência com a Ayrton do que a gente teve com o Jori. O Jori da base, né, nego? O da base não pode falhar, não. Mas o Ayrton aí me desculpa. Sim. Não. Não, aí me desculpa, eu acho que vocês. Aí, não. Porque aí a gente está tendo muito mais paciência com o Ayrton, porque o Ayrton pode ter falhado em jogos grandes, mas ele já mostrou mais do que o Jori mostrou. Quando o Jori teve sequência também. Então, acho que nesse ponto aí. Não, eu tô falando de ponto que ele teve sequência, Jori, então foi naquela teve sequência. Eu sou... O América não ganhava de ninguém. Até sair o. E o Ayrton entrou ano passado, meu amigo. O Ayrton entrou ano passado, a gente só tomava ataque. Ele pegou o América, ele começou a jogar. O América tava naquela draga lá, que perdia pra todo mundo. Ele foi um dos que ajudou a equipe também a sair daquela draga. A gente ficava em Thiago, Jori, só tomando ferrada. Aí entrou o Ayrton e começou a dar uma melhoria na defensiva, muito por causa dele. Eu sei que falar isso hoje, depois que ele entregou um gol, é problemático. Todo mas mundo olha só, meter um eu tô dizendo, aí no, eu não acho que, comentários. Não mas acho ele que já Jori fez grandes é partidas. Eu tô dizendo o seguinte, no momento em que o Jori teve sequência, foi no momento que o América inteiro estava mal. E ele, inclusive, falhou ridiculamente naquele jogo contra o Figueirense, que a gente tomou de 4. Então, não estou falando que ele seria a solução. Eu digo assim, se fosse o Jori com as falhas que o Ayrton teve contra o São Bento, contra o Cruzeiro e agora contra o Atlético, já não tinha nem que ver. Eu não acho que ele tem que ser o titular. Inclusive, por isso que o América está buscando outro goleiro. Eu digo assim, o Ayrton está passando muito mais ileso por essas falhas. Eu não sei não, eu mesmo ano passado critiquei. Não, mas eu discordo pelo seguinte. Eu mesmo critiquei que não andava. Eu discordo pelo seguinte, Lucas. Você está citando aí três grandes falhas do Ayrton. E não estou aqui como defensor absoluto do Ayrton, não. Até acho que o América está trazendo outro goleiro aí. Tomara que venha, assuma a titularidade e seja melhor do que o Ayrton. O que eu estou questionando é o seguinte. Você está citando três grandes falhas do Ayrton. O Ayrton está no nosso gol há quase um ano aí. Então, são três falhas diluídas nesse tempo. O Jory entrava e com três partidas era três falhas desse tipo. Então, por isso que a paciência com o Jory era menor, é menor. E, para mim, a paciência com o Jory foi do tamanho do que ele entregou de performance. E a paciência com o Ayrton está também do tamanho do que ele entregou em termos de performance. Muitas partidas boas, algumas falhas assim, cruciais, tanto que agora o América está contratando outro goleiro. Para mim, tá, em termos de paciência, para mim não houve erro, não. Cada um teve a paciência do tamanho da, em relação... O Júlio jogou ano passado 15 jogos. Muita coisa. Isso é sequência, né, não? É, eu tô... Lucas, sério mesmo, o tempo faz a gente esquecer. O Jory, teve partidas do Jory que eu te juro, não tinha um torcedor na Independência que não tinha medo de qualquer chute. O goleiro adversário batia um tiro de meta. Se a bola chegasse no gol, eu tinha medo. Com o Ayrton, pode cometer as falhas dele. Hoje não tem. O Ayrton, a gente não tinha segurança pode... com o Jory. Hoje eu não tenho segurança em bola alçada. Estou na área com o Ayrton. E ponto final, não tem como. Foi um chute de fora contra o São Bento, um chute de fora também contra o Cruzeiro. Agora um cruzamento que ele catou a borboleta horrível. E dados momentos também de bola alçada na área, que talvez nem chegue a falha, mas assim, a organização dele ali com os zagueiros tá falho, não tá dando segurança também. Mal ou bem, assim, não tá chegando aos pés da segurança que em algum momento a gente teve com o João Ricardo, por exemplo. Todo bom time começa por um goleiro, né? Isso eu também acho. Mas vale a comparação com o João Ricardo, eu acho que ambos, tanto o Jory quanto o Ayrton, estão um degrau abaixo, hein? Ah, mais de um degrau. Eu não sou fã do João Ricardo, hein? A gente tem que. Eu acho que tem que pensar também na questão da montagem de elenco. O Ayrton veio para ser um goleiro reserva. O Ayrton veio com um salário baixo, como uma aposta de oportunidade, algo que apareceu para o América resolveu apostar. Em algum momento, ele deu ali alguns sinais de que poderia ser um goleiro titular para ao longo do tempo. E aí o América apostou nisso. E agora chegou uma fase em que a própria comissão técnica está percebendo que não, que provavelmente ele não vai vingar a ponto de ser esse dono absoluto da camisa 1, assim como foi o João Ricardo. Então a gente vai ter sim que gastar com um goleiro mais experiente, mais rodado, para quem sabe assumir essa camisa 1. Então, quando a gente para pensar em qual que foi a função que esse cara foi contratado para exercer, é claro que todo jogador que o clube contrata, ele quer que ele seja o melhor possível, mas o Ayrton não foi essa contratação de estou depositando as minhas fichas nesse cara aqui para ser o nosso goleiro nos próximos 5, 10 anos. Não, não foi isso. Ele foi contratado para ser um reserva de oportunidade, e que quando entrou lá no ano passado, entrou bem, fez boas partidas, e com isso foi ganhando mais espaço. Até que chegou o momento de agora em que ele tá cambaleando e a diretoria foi buscar um outro goleiro. Então, acho que ele cumpre até mais do que aquilo que ele foi contratado para si. Mas ele, de fato, discordo, não porque, é goleirão assim, todo. Os goleiros que o América buscou nos últimos tempos, o próprio João Ricardo, ele veio, ele era reserva, tinha passado a temporada, ou meia temporada, pelo menos, reserva lá com o Paraná. Antes ele tinha sido goleiro do Icasa. O Fernando Leal veio que era, tinha um pouco mais de experiência, por exemplo, mas mesmo assim não era aquele goleiro que você, puta merda, esse cara vai chegar para ser o nosso goleiraço. Eu acho que o Ayrton veio, ele tinha feito um bom campeonato gaúcho na época, assim, eu não vou ser hipócrita aqui, falar que eu acompanhei pra caceta, mas é porque eu lembro que ele ganhou notoriedade num jogo do Pelotas contra o Grêmio, que ele pegou pra caramba, o Pelotas, não sei se perdeu ou empatou, mas que ele pegou pra caramba. Então ele veio como ser um cara de revelação, assim como a América geralmente busca para todas as posições. Então eu não acho que isso é justificativo, ele veio pra ser ele acabou fazendo mais do que a gente esperava dele, porque a América geralmente contrata cara que, assim, não contrata unanimidade para nenhuma posição, e ele veio nessa também. Posso levantar uma polêmica aqui? E se pintasse um Vitor no CT lá no Drummond, o que vocês achariam? Não temos dinheiro para pagar um cara desse, não. Eu tô jogando a polêmica aí, porque eu ouvi esse papo, mas o Vitor não é... Ele já é... Não é, primeiro, não seria legal em termos da torcida mesmo. E o Vitor, nos últimos anos no Atlético, cara, a torcida do Atlético ainda tem paciência com ele por tudo que ele representa lá. Mas debaixo das traves agora, ele é um goleiro mais do que comum, nada além do que isso. Nada, nada, nada. É um cara que... Eu concordo. Pintou esse papo nos grupos aqui que eu pertenço aqui. Como ele é terceiro goleiro agora no Atlético, né? Vai se tornar. Tá na hora, tá na hora de você sair desses grupos aí, hein, bicho. Que é, esquisito. Esse papo estranho, cara. Ah, meu filho. É grupo do América, essa porra aí? Grupo do América, cara. E com gente que sabe as coisas, viu? Eu tô vendo tanto que sabem, tô vendo. É gente com poder pra trazer o Vitor, inclusive, mas vamos lá. Poxa. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Poxa. Zé Alves Aguiar, nosso parceiro aí. Boa noite, Decadentes. E aí, pessoal, o Lisca é a nossa melhor opção de técnico depois desses jogos decisivos ou jogada de marketing da diretoria? E aí, o Lisca já tá queimado com vocês, comigo ou não? Não. Não, não. Não. Eu acho que é a melhor opção do que o pessoal que tá desempregado aí. Não vejo opção melhor pra nós. Cara, eu acho que levar em consideração só esse resultado, ou esses últimos jogos, mesmo que perca quarta-feira, acho que o Lisca tem que ser prestigiado, acho que ele está muito envolvido com o trabalho do América, aquele medo que a gente tinha, né, dessa história de ser Lisca doido e tal, o cara está demonstrando que ele é um profissional, que ele trabalha, e ele está em busca, né, de ter um grande trabalho no Sudeste. Parece que o grupo gosta dele, né, Wallace? O que eu não gosto e que eu falei hoje... Não gosta dele, né, Wallace? Também parece. O que eu não gosto e que eu falei hoje no grupão é só uma questão de ajuste das falas mesmo dele. Porque ele, desde que pisou aqui no América, ele não perdeu uma oportunidade em entrevistas de falar que o América ia enfrentar Atlético e Cruzeiro de igual para igual, de que ele estava ansioso para os clássicos, que o América tinha que voltar a ser protagonista aqui dentro do estado. E isso vai enchendo a gente de expectativa, a gente que está há tanto tempo sem vencer a duplinha, isso vai enchendo a gente de expectativa de ver um time realmente enfrentando de peito aberto, por mais que a gente saiba que tecnicamente, até por uma questão de poder financeiro, provavelmente, no caso agora, não tanto o Cruzeiro, mas o Atlético vai ter opções ali técnicas melhores que as nossas, mas a gente quer sim ver o time enfrentar. E ele vendeu essa imagem para todos nós. E quando a gente vê, igual nesses dois clássicos, a gente vê dentro de campo algo na prática bem diferente. O América com uma posse de bola digna de time de interior no início do jogo. Um medo danado, uma postura nada legal. Então, só esse ajuste aí, a única crítica que eu tenho até agora é essa. Que ele, se ele quisesse realmente entrar respeitando tanto, e eu não estou nem aqui para questionar que isso seja certo ou errado, talvez o cara sabe lá o plantel que ele tem e ele acha que a melhor estratégia é entrar fechadinho mesmo. Mas então não vende o discurso de que vai fazer e acontecer. Agora sobre essa questão de posse de bola, que o Atlético teve 70% ou 60% de posse de bola, na verdade, na transmissão foram em 85%, que eu não vi isso. Se você for ver, o Ayrton, ele não fez nada no jogo, ele não fez uma defesa. Na verdade, as bolas que foram nele entraram. Não teve esse massacre do Atlético. O que teve foi a nossa inoperância ofensiva. A gente não conseguiu agredir, mas em contrapartida, o Atlético também não fez. Se você for analisar friamente, o Atlético não fez uma grande partida também, não. Nós demos espaço para eles e foram para cima. Eu acho que o que faltou, por exemplo, quando a gente pega o jogo do fim de semana passado, né? A gente começou mal, eles acabaram fazendo gol também de lances de falha, né? E aí a gente começou a pressionar eles em cima. A gente ainda não teve mais posse de bola, porque fatalmente quando você tem um time que é mais técnico que o seu, eles vão acabar conseguindo ficar um pouco mais com a posse, a não ser que eles não se proponham a fazer isso, né? E como o Atlético tem um time mais técnico, se propõe, é até mais normal que eles tenham uma posse um pouco maior. A questão é o que a gente vai fazer do nosso lado. E aí, tipo assim, quando a gente pressionou eles em cima, como o Hever não consegue se jogando direito, o outro zagueiro também, tipo assim, é melhor, mas ainda assim não é lá tão primoroso, a gente consegue criar situações de perigo, roubar a bola lá em cima e pressionar e conseguir criar coisas em cima deles com a posse que a gente tem. O problema é que hoje a gente não conseguiu fazer isso, né? A gente, tipo assim, não marcou em cima no primeiro tempo, ficou mais ou menos com a linha bem mais baixa e não conseguia sair, não conseguia agredir, né? E esse foi o problema. E aí, não sei se tanto por tática ou não sei se porque o time tava mal hoje, se faltou preparação psicológica, qual o motivo, eu não consigo precisar. Mas a gente não agrediu, não fez nada. O segundo tempo melhorou um pouquinho, mas nem tanto quanto no jogo passado, né? Mas ainda assim já mostrou que se a gente tentar, a gente consegue agredir eles. A questão é como a gente vai começar o próximo jogo. Se a gente vai começar como foram o segundo tempo, que a gente tentou, agrediu, marcou em cima, ou se a gente vai começar tentando, tipo assim, resolver nos 45 minutos finais porque a gente tem mais fôlego. Então, aí é que tá. Será que o Guga não me parece ser um lateral muito bom defensivamente? O Arana também não é lá um lateral muito veloz também. A dupla de zaga deles é até boa, mas acho que o Hever já passou um pouco do auge dele também, também é um zagueiro mais lento. Então, assim, se a gente conseguir armar a correria ali, mesmo seja com o Mateuzinho, o Vitão, que é novo, mas consegue também armar uma canseira ali, ou seja, que o Ademir seja um pouco mais inteligente nas jogadas, a gente consegue criar perigo para ele, sim. Não parece ser o time deles ofensivamente é até muito bom, mas eu acho que defensivamente eles são relativamente lentos e não são tão bons defensivamente. Então dá para a gente, se a gente quiser apertar mais lá na frente, a gente conseguir alguma coisa. Tem que ver como é que o Lisca vai entrar quarta-feira, né? Se ele entrar de novo aquele Felipe, será das contas lá, nossa senhora, meu Deus. Eu acho que daria para o Mateuzinho. Não sei se o Mateuzinho está pronto para jogar os 90 minutos, né? Eu digo fisicamente. Pois é. Eu arriscaria começar ele. Eu fiquei pensando nisso hoje, Lucas, porque a gente fica nesse receio todo. E aí, quem sabe são os caras que estão lá, os caras têm os estudos, não estou aqui para questionar, os caras devem saber o que estão fazendo. Mas aí a gente vê o Messias chegando e aí, poucos dias depois, está em campo para jogar os 90 minutos. Então, será que o Mateuzinho já está entrando em algumas partidas aí? Já tem umas duas, três no amistoso contra o Atlético, ainda na intertemporada, o Mateuzinho já entrou. Então, ali quer dizer que ele já estava correndo, ele já estava fazendo preparação física, ele já estava se condicionando. E nisso já passou aí umas duas semanas. Eu também acho. Eu digo que como... O Gilmar Pereira levantou aqui, tá, Mateuzinho de muleta tem lugar nesse time. Com ele em campo, o Alê apareceu muito mais. Porque o Alê no primeiro tempo apareceu nada, né? Sumiu. Mas, mas o que eu falei com relação ao Mateuzinho, porque diferente do Messias, ele chegou a estar machucado, né? Ele ficou parado um tempo, eu não sei qual foi o grau da lesão dele. Mas, enfim, eu acho que se ele tiver inteiro, já era pra ele entrar de titular. Mas talvez o Lucas Lisca tenha algum medo, assim, tem aqueles testes também que o pessoal faz, né? De secar. Talvez ele esteja suscetível a alguma lesão, não sei. Mas ele, com certeza, é melhor do que o Ademir, do que o Felipe Augusto. Qualquer que seja a posição que colocar ele ali, ele vai ser mais perigoso. O Marcos Neto está perguntando aqui. O Mateuzinho jogou o jogo todo porque com o RT? Principalmente para... Acho que saiu no finalzinho, né? Para primeiro e segundo tempo ele fez. Mais do que 40 minutos ele aguenta. Eu acho que saiu... A questão é que se precisa... A gente tem que ganhar o jogo. Então, tipo assim, mete ele ali, se ele aguentar 60 minutos, 70 minutos, joga ele assim e conta que, tipo assim, nesse tempo a gente vai conseguir estar melhor e no final você consegue colocar um outro lá só pra correr, aí que coloca o Ademir, que coloca o Felipe Augusto que seja aí no final, ou o Cauê que entrou bem, ou qualquer um que vá puxar algum contra-ataque ali pra tentar ampliar ou manter o placar, né? Então... Matheusinho saiu nos 28 do segundo tempo. Aí, ó, 73 minutos de jogo. Aquele Cauê, eu não sei se é Cauê, Caê que fala o nome dele. É Cauê. Mas ele já, pra mim, já é melhor que o Felipe Augusto. Cauê. Claro que é novo ainda, né? Mas ele parece ter mais habilidade do que o Felipe Augusto. Ademir também, se for o caso, tem que entrar no segundo tempo, arrumar uma correria lá em cima dos caras. Aí eu discordo você, Lucas, porque eu não sei se o Felipe Augusto é ruim de bola, porque eu não via jogando ainda. Mas a situação do Mateuzinho, acho que tá todo mundo pedindo, e tomara que o Lisca coloque, é porque isso, na minha visão, ajuda até a segurar esse ímpeto inicial do Atlético. O Atlético vai tentar de novo, ter a mesma pressão, deu certo nos dois primeiros jogos, então eles vão tentar sufocar no início. Se você tem um jogador igual o Mateuzinho lá, com habilidade, para conseguir segurar um pouco mais a bola, driblar, fazer uma triangulação na frente, você consegue desafogar um pouco mais, você mantém um Guga mais preso, porque ele sabe que ali tem um cara, um atacante mais perigoso, então ele tem que ficar um pouco mais para tomar conta daquele cara. Hoje a gente entrou com o Felipe Augusto na frente e o Ademir. Ademir até conseguiu fazer algumas jogadas ali no primeiro tempo, mas é muito pouco. E aí os laterais adversários, os volantes, o Atlético tem volantes que sabem sair mais para o jogo, Jair e tal, os caras ficam muito soltos para ir para frente, e aí que vem o sufoco. Fato. Deixa eu ler alguns comentários aqui. A Lili Santos está aqui. Vamos lá, Coelho. Basta uma vitória por qualquer placar. Isso aí. Quarta-feira a gente não pode entregar os pontos, não. O Marcos Neto. Salve, salve, pô. Duas lives do Coelhão ao mesmo tempo. Pô, Marcos, a gente, nesse horário aqui, a gente sempre teve aí, né? Agora nós arrumamos um concorrente aí, entre aspas, mas faz parte. Isso aí é bom, né? Esse horário de domingo à noite aí já é tradicional, né não, Thales? Tá, fingi que meu microfone tava desligado, gostou? Meu Deus. Que merda. Por isso que tem concorrência. Por isso que tem concorrência. Sobre a concorrência, eu não sou polido igual o Jair, não. Eu acho uma sacanagem. Nós estamos aí batalhando essa porra aí um tempão, e os caras vêm e fazem uma live no mesmo horário que a gente, porra. Ah, faz outro dia, cacete. É, Vamos lá. João Gomes Dutra. Boa noite. Se havia dúvidas, não há mais. Precisamos de um goleiro. O Paulo Braga. Boa noite. Primeiro tempo vergonhoso. Defesa toda muito mal. O Paulo... desculpa, Jair. O Messias, ele estava claramente assim, não é nem falta de ritmo de jogo. Ele estava... tentando entender a posição dele ali no... Mas dá pra falar tentando... ritmo. Esse ano ele fez um jogo, ele jogou um minuto ou dois minutos numa partida em fevereiro e 45 minutos numa partida no início de julho. E foi tudo que ele jogou esse ano. Mas pelo que os zagueiros jogaram contra o RT, a melhor opção era o Messias. Não, eu também acho. Eu falei, se ele tiver condição de jogo, Cara. Só que a questão é que, tipo assim, faltar ritmo ia faltar, porque ele não vem jogando mesmo, assim, ele vem treinando. Não, mas o Felipe, eu não acho nem que foi ritmo, eu acho que é questão de posicionamento ali, ele entender onde ele ficar. Acho que não foi nem ritmo, não. Eu acho o seguinte, eu acho que dadas todas as condições e contexto, eu estava até, inclusive, bem preocupado de como que ia ser a partida do Messias, porque ele não joga já há muito tempo, ele chegou no país, ele deve estar se bobear com o fuso horário ainda, ele chegou outro dia aqui, e o cara fez uma partida, para mim, bem, bem honesta ainda, velho, porque ele fez uma partida boa, nada de espetacular, é claro que dá... Eu acho. E também fiquei um pouco satisfeito também com a partida do Bauer, mano, porque na partida anterior contra o Atlético, para mim ele estava muito fora, mas com problema, inclusive, até de ordem física, de peso mesmo. E hoje eu voltei a sentir um Bauer, mano, passando um pouco mais de segurança. Eu senti o dedo do A saída de bola da defesa ficou ruim. Os dois ali. Alguém vai ter que chegar mais para sair com essa bola ali. Mas a saída ficou ruim com a pressão danada do time adversário, né? Projetando, por exemplo, na Série B, a gente não vai ter aquela pressão. Não sei. Acho que não. A Série B eu acho que tem tanta qualidade. Não tanto, e acho que para a Série B, por exemplo, hoje em dia você sair ali, você tem que tocar a bola ali pro Leandro Silva, pro Sávio, ou até o Giovanni, você deu uma saída ali, o pessoal tá perdendo muito a bola, né? Porque falta técnica para eles, né? Só que outros times da Série B que também tem limitação técnica, eles conseguem, às vezes, passar pelo menos a primeira linha ali, né? Não, Felipe, você lembrou de um personagem, o Giovanni. Ô, gente, que foram renovar o contrato desse cara, gente? Meu Deus do céu. Giovanni é um toscano mais novo. Não, ele tem que jogar a bola que o toscano jogava. É engraçado que assim. Mas é engraçado que assim, o América vive falando que as contratações têm que ser pontuais, que não há dinheiro, não sei o que, sei o quê. Aí vai e me renova com o Giovanni. É desperdício de dinheiro, é claro isso. No seu tempo, ele tentou sair jogando ali, bicho, ele fez um negócio que, pelo amor de Deus, ele tentou sair jogando ali, bicho. Leandro Silva é outro. A América renovou com o Leandro Silva pra ser titular ainda. O Marcos já falou também que o América, do goleiro lá que o América tá querendo contratar, Matheus Cavicchioli. Cavicchioli. 1,92m, 34 anos. Eu não, confesso que eu não conheço o rapaz, não. Mas tem 34 anos, tem pra ser titular, né? É, não, tá, assim, você que acompanha o Campeonato Paulista, você conhece o rapaz? Ele não jogou, né? Olha, temos dois Thales aqui no programa. Eu tava na reserva do Guarani. Né? Que safadinho! Mas acompanha o meu amigo Felipe aí. Se eu fizer assim, dá pra ver que... Deixa eu ver aqui. Felipe? Opa. Esse aí você conta pro Alisson. É, que merda. Esse negócio... Mas o... Ele não jogou muito esse Matheus, né? Ano passado ele jogou no Oeste. Era o titular. Reserva também? Não. Reserva do Glauco? Fudeu, então. Não, mas tinha que ser reserva. O Glauco jogou aqui quase contra a gente. Eu acho que no início... O Glauco não jogou tanto. Eu acho que no início... Ele teve uma lesão e ficou um tempo fora. Eu acho que no início... O Glauco era titular até descobrirem que ele é ruim. Aí depois que o Zé Alzaguiar, essas renovações bizonhas têm dedo do Brax. Se for assim, eu vou falar que não. Se for assim, o Paulo Brax e o Alisson têm algo em comum. Essa peste negra aí, ó. O Cavicchioli, ele passou assim pelo Oeste, depois ele teve um período no Juventude. E depois só time pequeno no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo. Passo Fundo, Veranópolis, Caxias. Nossa, a carreira dele não é assim, não é muito promissora, não. 34 anos e o maior time que ele jogou foi. Ele foi o goleiro na época do Ulisses lá no Juventude, porque ele disse que foi o Ulisses que indicou. Olha, ele estava no Juventude em 2017, 2018. Ah, então não. Mas é porque ele desde 2004 ele dá a base do Grêmio, depois passou por Caxias, São José, então ele pegou ali pode pegar o Lisca na fase inicial dele lá no Sul também, daí o Lisca conhece ele de lá, né? Imagino. O América tem uma mania que é o seguinte, ele faz um negócio dar certo, ele acha que todas vão ser igual. Quando trouxe o João Ricardo, que era reserva do Paraná e tal, aí o João Ricardo deu muito certo. Aí pronto, agora se virou regra, vamos trazer o reserva de não sei quem, o reserva de não sei quem que vai dar certo. Poxa, e sempre goleiro baixo. Nunca vi goleiro baixo. Goleiro baixo, hein? Esse Matheus realmente é 92. O Jorito acho que tem um 91. É isso que eu ia falar. Uma vantagem tem, que tem... É, mas o Jori, gente, o Jori nós vamos emprestar ele, deixa ele quieto. Vamos fazer um combinado aqui de lutar para ele até o final. Fechou? Deixa eu só me retratar com relação beleza, ao ponto aqui. Olha só, eu quis dizer que o meu comentário inicial não foi que eu acho que o Jori deva ser titular, tá? Foi só no aspecto de que eu acho que já está no momento de perdermos a paciência com o Ayrton também. Até porque o América tem 4 goleiros, né? Não, mas nós entendemos. Tempo atrás aí mesmo. Isso que ele elogiou o Lang quando ele chegou. Aqui. Ele elogiou o Toscano, não serve muito parâmetro. E tem um tal de Vitor Hugo também que chegou, aí. Verdade, tem um tal de Vitor Hugo. Mas não, não é da base, chegou, não. Não. Tem um goleiro da base que dizem que é bom. Aquelas contratações que chegam e nunca vão jogar. Tem um goleiro da base aí que dizem que é bom. Aqui, ó. Vitor Hugo, exatamente, ó. Vitor Hugo, 1,90 de altura, 23 anos. Léo Lang, 1,90, 21 anos. Jori e Ayrton. São 4 goleiros hoje no profissional. Qual que é a altura do Ayrton? Deve ser 1,82 ou 1,83. 1,87. Ele é 2 centímetros mais alto que eu. Olha isso. Nossa, eu tô vendo aqui se o Cavicchioli foi reserva do Glauco mesmo. Puta merda. Jori 1,90. Vamos trazer o Glauco de volta. Nossa senhora. Dele. Traz o Fernando Leal de volta. Tem um Fernando aí que foi até goleiro do Ceará, se não me engano. Acho que é Fernando Henrique. Foi até goleiro do Fluminense. Tá disponível no mercado. Aí é um cara com experiência, um cara rodado. Ô, Thales, acho que já passou de 40. Acho que não. Vocês estão com o Google aberto aí, pesquisa. Acho que não. Ele fica. O cara tem 34. Ah, no Brasil. Tem aquele outro que passou aqui no Uberlândia, aqui, que foi goleiro do Corinthians, do Flamengo, Felipe, né? Tem. Você tava no interior aí. É uns caras diferentes, uns caras que o atacando na hora que vê, fala assim, opa, você já não é um Léo Lang da vida, Léo Lang. Tem um goleiro aí que o atacante vê e fica meio assustado assim, chama Bruno, quer contratar? Diz que o time do A que contratou ele perdeu o único patrocínio que ele tinha. Eu tenho certeza que ele vai assustar os atacantes. Próximo assunto. Eu vou me manter calado. Antes que eu fale bobagem. O Bernardo Moreira, ele tá levantando aqui o seguinte, ó. Contra o São Bento não foi falha. O próprio nadador de goleiros falou em uma live que manda o goleiro jogar adiantado. Hoje, contra o Cruzeiro, sim, foram francos. É, mas para jogar adiantado, você tem que saber recompor, né? Eu acho que... Contra o São Bento, eu acho que foi a falha dele não ter percebido a tempo que essa bola estava indo na direção do gol e conseguir ter voltado, porque foi de muito longe, deu para perceber e ele reagiu muito lento. A minha crítica é mais essa. Seria uma defesa até plasticamente bonita, não seria exatamente tão simples, mas eu acho que teve a falha de tempo de reação. Aí depois ele em algumas lances, por exemplo, contra o Atlético, por mais que a falha maior tenha sido do Cal e do Leandro, deixar o cara cruzar, eu achei que o tempo de reação dele também foi muito lento para poder chegar na bola, aquela passa bem próximo dele, assim, meio em falha. O que eu comentava com o Lucas de dois pesos, duas medidas, é que esses pequenos errinhos, os deles eram mais elevados, porque alguns gols que o Jô tomava, que assim, pareciam que eram defensáveis, tinha esses pequenos errinhos que o pessoal já criticava desde sempre. Tudo bem que o Jô fez menos, não chegou até uma partida assim espetacular dele, por isso se cobrou mais pelas falhas maiores, mas o que eu vi era isso, o Ayrton assim, fez um pouco mais, falhou em momentos decisivos e as falhas menores dele eram relevadas, e agora que ele começou a falhar com mais frequência, isso mostrando ser uma constante, é que eu acho que tipo, tem que reclamar, porque tipo assim, são falhas assim, muito bizonhas. O jogo, o gol do Cruzeiro foi uma falha grotesca. O de hoje, então, nem se fala. Eu saio socando a bola melhor do que aquilo. E eu sou péssimo fazendo isso. Eu não saio do gol, fico plantado na linha, não consigo socar. Um óculos de miopia. Então, o tempo de reação do Ayrton hoje foi igual o Jairo para perceber que o microfone está desligado. Fato. Assim, todo jogo importante o Ayrton for tomar um peru, bicho, nós estamos fodidos. Exatamente. Bem, nós estamos fodidos. E goleiro você precisa do cara, o cara falha. Até porque... O goleiro tem que passar confiança. Até porque, volta a dizer, jogo grande é detalhe, velho. Se você entrega um gol para o RT, dá para você correr atrás até com certa tranquilidade. Se você entrega um gol para, sei lá, um time desse patrocinense, dá para você correr atrás. Até na Série B, você entrega um gol para o Cuiabá, dá para você correr atrás. Jogo grande assim é mais difícil. O jogo grande, o adversário que já tem mais potencial sair na frente, entra um fator psicológico muito complicado, para você conseguir virar é muito difícil. Wallace, até aproveitando, a nossa estreia já é com a Ponte Preta. Já é um jogo grande. Qual de quê? Por ser a Ponte Preta classificar, provavelmente a CBF vai adiar a nossa estreia para ele poder jogar a final do Paulistão. O jogo da Ponte já acabou, não? Sei. Tava 1-0 para porcada. É. Bom, não sei que se classificar, provavelmente é o que eles vão fazer. Porque tá, é mais ou menos o que estava talvez proposto para o Mineiro também. Mas aí no Mineiro, eles meio que falaram, a final faz quando der. O importante é sempre. Coisa de uma... Afinal, são dois jogos, né? É. Aqui, né? Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. Mas o Palmeiras ganhou da Ponte. Se for um jogo só, já era. Então, eu acho que é um jogo só, né? Ganhou de 1-0. O próximo jogo é o jogo mais importante do Campeonato Mineiro e vamos ganhar. Eu vou emendar aqui um comentário do Marcelo Calçolari. Semana passada os senhores não apoiavam o fato de focar no brasileiro. Eu não lembro disso não, mas não acho que nós não perdemos o campeonato ainda não. Tem que focar no brasileiro ainda não. Tem que focar em... Não. Eu acho que tem que focar no brasileiro. Quem respondeu isso aí foi eu e eu continuo. Como é que é? Desculpa, Alisson. Não, quem respondeu isso aí pra ele fui eu e eu continuo com o mesmo pensamento. Por que que você vai focar no campeonato que nem começou ainda? Por que que você não consegue... Campeonatos que não acontecem simultaneamente, por que você tem que escolher um para focar? Não existe isso, gente. O Campeonato Mineiro está acontecendo agora. A Série B é depois. Nós temos que concentrar todas as forças possíveis e imagináveis no Campeonato Mineiro agora. Quando terminar, se a gente for eliminado quarta-feira, aí a gente passa a focar no próximo campeonato que nem começou. O objetivo da temporada é o acesso. Mas o jogo do ano é quarta-feira. Com certeza. Verdade. O jogo da vida dos caras tem que ser quarta agora. Verdade. Isso aí. É, o meu objetivo sempre é ganhar da cachorrada. Sempre. É, o Lucas falou bem, até para deixar mais claro minha resposta. É claro que se aparecesse aqui um gênio da lâmpada e falasse assim: qual campeonato você quer ganhar? Eu ia responder a Série B. Quer ganhar a Série B. Acho mais projeção nacional, mais importante. A gente voltaria para a Série A e tal. Então, o campeonato mais importante do ano, apesar de eu dar muito valor para o Mineiro e muito valor a ganhar a clássico, para mim tem valor demais isso, mas o campeonato mais importante do ano, sim, é a Série B. Mas para que eu vou priorizar uma Série B que nem começou e eu tenho um jogo grandíssimo contra o Atlético? Por enquanto, quem tem que focar na Série B é o Saúl, o Brax ali, para contratação, ajuste, o elenco, o Lisca, cara, os caras têm que dormir mordido para arregaçar o Atlético na quarta. Isso aí. Vamos para a Bale Colatina? Bora. Fala da galera, votação pelo Twitter. Vamos. As opções: ganhou Ademir com 65,5, seguido por Mateuzinho com 17,2, Juninho com 10,3 e Bauerman com 6,9. Meu voto de todos esses aí, mesmo com Ademir fazendo gol, vai no Bauerman. De todos esses aí, foi melhorzinho. O Ademir fez um gol, mas foi responsável direto pelo segundo gol da cachorrada. O Mateuzinho achei médio, não achei um grande jogo. E o Juninho também não achei que fez um grande jogo também, não. Então meu voto vai pro Bauer, irmão. Felipe, seu voto? Olha, eu vou votar no João Paulo. Até porque eu achei que ele foi... Mostrou que ele é bem melhor que o Sávio, né? Ele foi um pouco constante, teve uma participação até positiva, ele criando algumas jogadas ali no segundo tempo, pessoalmente. O que a gente teve mais perigo foi do pé dele, né? Então eu voto nele. Porque assim, mostrou que realmente, tipo assim, ele tem, assim, não tem dúvida. Ele pode não ser o melhor lateral do mundo, mas melhor do que o Sábio, ele é. Então também não tem muita. E hoje ele mostrou um pouco isso. Conseguiu ser um pouco mais seguro defensivamente do que o Sábio. E mostrou alguma qualidade ali para a produção ofensiva, né? Que o Sábio também não tem. Bacana. Lucas, seu voto. Eu vou votar no Ademir também, vou com o pessoal. Porque, primeiro, pelo gol. E segundo, porque eu acho que ele errou em alguns momentos, alguns lances no primeiro tempo, mas eu achei que ele entrou com vontade. Eu achei que a vontade que ele teve ali, eu acho que é o espírito que a gente precisa pro time inteiro, assim. Falta qualidade para ele, mas ele já nasceu assim, né? Não é culpa. Mas ele fez o gol, ele tava correndo, ele partiu para cima, enfim. Eu acho que pela vontade dele, dá para dar um bala para ele dessa vez. Tá certo. Thales, seu voto. Uai, Jara, então, eu queria votar no Bauer, mas ele é um negão daquele tamanho, dá um abraço nele, sei lá. Você já abraçou o Paulão, você já abraçou o Messias, você tá acostumado. Eu vou de Bauer, eu virei uma puta mesmo, eu vou de Bauer. O Alisson, seu voto então, meu rei. Oh, eu vou dar um voto diferente, acho que nunca teve esse tipo de voto aqui, mas eu vou votar nos preparadores físicos do América, porque mais uma vez, para mim, essa retomada aí do segundo tempo do América tem a ver, sim, com o Lisca, de dar uma ajudada ali? Tem um fator psicológico ali também? Tem os jogadores que se acertaram um pouco mais no segundo tempo de ambas as partidas? Tem também, mas para mim, o grande diferencial do América ter conseguido voltar bem, tá na galera da preparação física, que depois de uma pandemia, um negócio extremamente complicado, e lembrando que a pandemia continua, né, depois dessa quarentena do futebol, é muito delicado de conseguir fazer um time correr tanto, em partidas de tanta intensidade, e os caras estão conseguindo. Eu dei uma buscada aqui no site, o William Pereira, pelo menos pelo que tá no site, e o Gerson Rocha, não sei se são só os dois, mas... Enfim, quero deixar registrado, não sei se isso vai chegar para alguém do América, mas para a comissão de preparação física inteira. Isso aí. Então empatou para ganhar o abraço do senhor Thales Maciel, Bauerman e Ademir. Não, Ademir ganhou, negão. Não, Ademir foi um voto do Lucas e da galera. E o Bauerman foi eu e você. Ah, é verdade. O Ademir é fácil se abraçar, porque o Ademir tem mais carne que um pastel de queijo, né? Chassi de queijo danado. Agora o Bauerman é... Aí a gente pode fazer. A gente pode definir o seguinte: para a questão do abraço, como deu o empate dos dois, o Thales abraça o Ademir e o Bauerman abraça o Thales. Só te lembrando, você está aqui como convidado. E faz um sanduíche. Tá, você não dita regras aqui, não, né? Ela me diz. Tá certo. Bom. Colatina da galera. Bom, no Colatina da galera, hoje a disputa foi complicada, viu? Mas ganhou aí pelo Frango, Ayrton com 67,9, seguido pelo Sávio com 21,4, e logo depois vem o Leandro Silva com 7%, 7,1, e o Felipe Augusto com 3,6. Como o Alisson deu a opinião final aí, deu essa grande ideia sobre o Thales, sobre fazer um sanduíche aí com os nossos jogadores... Não, o pior é o Bauer lá atrás, porra. É a dança do machiste. Que sanduíche, porra. O Thales no meio, o Bauer e o Ademir fazendo sanduíche. Assim, é isso? Porra. Porque o Ademir é uma boca casca, né? Mas o Bauer deve ser um pé de 2 litros, né, filho? Ah, então. Vamos crer. Quero essa porra, não. Uai, você pensa que pode? Vou de Ayrton, não tem como não. Fez uma partida muito ruim. O primeiro gol que abriu ali o placar para o Atlético, completamente falha dele. E uma falha assim, não dá para falar que o Messias atrapalhou. A impressão que me deu no replay é que a mão dele não passa nem tão perto da bola, não. Não é que ele errou a bola por pouco, não. Ele errou por muito. E depois ainda teve aquele outro lance lá que o Marrone fez, que para mim ali não foi tão falha assim, né? Aquele que ele fez impedido, né? Mas que também era uma falha ali do Ayrton. Saiu muito, muito estabanado. Então, foi um dia bem ruim do Ayrton. E pesa, assim, contra ele o fato de ser, mais uma vez, um jogo grande, né? Passa em segurança. Certo. Cara, eu olho pro Thales, assim, na live dele, eu acho que esse menino, ele deve ter aprendido a andar mais ou menos com uns 3 meses de idade, porque ninguém pegava no colo esse menino, não, olha. É um pinguim feio, olha. Na incubadora dele devia ter isso o filme. Não é possível. Ai, ai. Thales, dê seu voto pra Platina. Ô, Gianecchini, vou sim. Só um minutinho, tá, Gia? Vou te chamar agora de Gia. O Gianecchini dos Decadentes. Né? Mas se bem que, como aqui é o ambiente de futebol, sou o nosso David Beckham, né? Que isso, hein? Lorde inglês lindo. Nossa, difícil demais, gente. Lorde inglês lindo. Caralho. Então, sobre o Colatina, no final eu quero falar umas coisinhas. Não tem jeito, cara. É o nosso piruzeiro aí. No final eu quero falar umas coisinhas. Aí, tá, né? É sempre. É o nosso goleiro Henrique Martin, tá só levando peru. Ah. Tá osso. Eu também vou votar no Ayrton também, porque não tem jeito, cara. Hoje ele falhou. Se o time tava nervoso, piorou tomando gol, né? Então não tem muita escolha, não. Vai ter que ser o Ayrton mesmo. Tomara que melhore aí e tal, mas não sei. Eu não tô animado com ele com uma Série B completa, não. Vamos ver. Ele realmente resolveu na hora que a gente tava passando perrengue ano passado, mas acho que não dá para ficar, não. Vai de Ayrton mesmo. Lucas, seu voto? Vou de Ayrton também. Com a fala grotesca. Igual o Alisson falou, eu ia falar desse lance também. Para mim foi falha, né? Que ele deu sorte que o rapaz do Atlético estava impedido. E ele já teve duas falhas, duas saídas mínimo esquisitas no primeiro jogo, né? Um quase foi gol também. Então acho que ele foi colatino nesse e ele tem que ficar bem esperto aí para o próximo jogo. Felipe, seu voto. Mas sem dúvida nenhuma é o Ayrton, né? Hoje foi o que pesou demais ali. Porque eu acho que parte do nervosismo do time veio por conta daquilo ali, né? O jogo tava bem no comecinho, quando ele vai e entrega o gol de bandeja daquele jeito, né? Então, sabe-se lá o que poderia ter acontecido, né? Se não tivesse aquela falha, né? Um goleiro mais confiável naquele momento. Então, vai dele. Foi muito inseguro hoje, não fez muita diferença. Se tivesse ali o Jôri, tivesse o Glauco, tivesse ali o Alisson no gol, qualquer coisa. O Thiago não, sair também. O arqueiro da camisa azul. O Alisson que gosta. O arqueiro da camisa azul. Bom, nós já meio que já falamos um pouco das expectativas para o jogo de quarta-feira, né? Mas Zé Ricardo não entra, porque tomou o terceiro cartão. E aí, quem que vocês colocariam no lugar? Eu iria de Rickson. O Rickson, ele é banco de Juninho, em teoria, né? Eu acho que dentro dessa história do... tudo volante, né? Mas dentro dessa ideia do momento, acho que o Rickson fez uma boa partida contra o RT. Eu até falei no grupão lá que acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com a empolgação também, porque foi uma partida boa contra um catadão danado da RT, né? A gente tá falando de times do interior aí que montaram junta-junta. Praticamente seleção de parte de Minas, né? Então tem que ter um pouquinho de... tem que ter um pouquinho de calma, um pouquinho de cuidado, mas ele realmente foi bem contra o RT e alguém vai ter que entrar. Esse alguém, muito provavelmente, é ou o Flávio ou o Rickson. Então aí, pra mim, entre os dois, de verdade, acho que não tem tanta diferença, não vejo um tão à frente do outro. Olha, hoje não, o Flávio é um jogador que eu gosto, contra o RT, pelo contrário, foi muito mal, né, contra o RT ele fez uma partida ruim, mas não me vejo tão preocupado, não, me preocupa um pouco mais a postura do que necessariamente quem vai entrar na vaga. Lembrando que o Flávio contra a Cachorrada também entrou muito mal no primeiro jogo, né? Verdade. Eu também sou a favor do Rickson. Eu acho que tem que ver aí se dá para os dois jogarem juntos, Juninho e Rickson, mas não estou nesse entusiasmo todo em função do jogo com o RT, não. Mas entre as opções, eu acho que é o que melhorzinho. Eu acho que o Flávio também está regulando, mas no jogo específico do Clássico também não foi tão bem, né? Então, acho que dá para pensar seriamente aí nessa possibilidade. Tem aquelas ideias de sempre, né? Recua o Juninho, faz não sei o quê. Tem sempre umas mexidas mais doidas assim. Mas eu acho que é fazer o simples, talvez. Ou recuar o Juninho e colocar o Rickson no lugar dele, ou o contrário. Os dois ali tem que escolher qual que é a melhor posição ali. Mas se você recua o Juninho, você perde seu ponta direita, né? Pois é, mas que alguém tem que fazer... O que o Juninho não tá jogando na América é de volante, né? Pois é, mas quem que você vai fazer, vai botar ali para quebrar? Mas o primeiro volante tem que quebrar. Isso que eu ia falar. Se a gente tivesse um meia de qualidade, eu acho que seria uma ótima. Botar o Juninho de primeiro volante e substituir na posição do Juninho ali, um meia, porque aí a gente conseguiria ter ofensividade, já que a gente precisa ganhar, e daria qualidade pro time. Só que aí, se ele fizer isso, quem ele vai botar ali é o Giovani. Aí a gente vai ficar com o Juninho, Giovani e Alê. Aí não acho legal. Aí não acho legal. Aí é melhor botar um volante mesmo. O Luiz tem gostado do Giovani, ele tem entrado tudo que é jogo aí, pra ele querer dar uma... Cara, eu vou falar com você que dos nossos meias, dos que a gente tem atualmente, esse menino da base, esse João Gabriel, é bom de bola, viu? Eu vi alguns jogos dele e esse menino é bom de bola. Dá pra... Mas principalmente na Série B aí, eu acho que a gente devia testar mais ele. Porque é um artigo que tá raro no mercado brasileiro, um meia bom. Né? É, tem que parar com isso também, Jair, menino em clássico não dá certo. Vitão entrou no clássico, lá meteu gol. Mas se o menino for bom de bola, bicho, ele pode ter 15, 16, 17, 20 anos que ele vai jogar bem, tem isso não. Pode ter 15, 16, 17, 20 anos. Quem tem uma estrela tá de fora, né? Como é que é, Lucas? Só que o bom do Rickson é que ele mostrou que pelo menos parece saber chutar de fora. Lembra quando o Cruzeiro também, ele teve a finalização assim, fez o gol contra o RT, então acho que nesse aspecto pode ser um elemento surpresa ali. Legal. É, então é isso aí, temos um programa, pessoal? Sim. Então, lembrar todo mundo que está ouvindo. Menino Charles, queria falar algumas coisas. Lembrar aí, todo mundo que está ouvindo a gente aí para se inscrever no canal do Decadentes. É, mostrem para os amigos, né, clique lá no botãozinho, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações. Isso ajuda bastante aí a gente crescer o canal, tá? É, ajudem a gente a continuar produzindo material de qualidade. É, lembrando sempre que essas frases aí são do Jairo, tá, gente? Quem está querendo crescer o canal é ele, tá? Ele que está querendo crescer o canal dele. É, o seu canal provavelmente depois do abraço do Bauer. Fudeu, fudeu meu canal. Bicho, o cara vai ativar meu sininho de uma forma. Pare. Você vai ativar o sininho só garganta, filho. Vai bater lá. Se prepara aí, filho. Bom, já, José Alves Aguiar mandou. Eu, como sócio, também quero. Aí, ó. Valeu, Zé Alves Aguiar. Não o seu canal, não, viu, Otávio? Acho que ele quer que o Decadentes cresça. Legal, moçada. Então, vamos combinar agora que a partir a gente vai continuar sempre aos domingos, 20 horas. A gente só vai mudar o horário do programa caso bata com algum jogo do América no mesmo horário. Mas fora isso, a gente vai continuar sempre aos domingos, 20 horas, com o nosso programinha, gente. Beleza? Lembrando que tendo alguma excepcionalidade que fala, né? Isso, se a gente tiver alguma coisa importante para comentar, faremos. Por exemplo, depois da nossa classificação na quarta-feira, teremos programa na quinta, né? Óbvio, né? Com classificação a coisa é diferente, né? E aí, Felipe, você já vai se preparando aí para apresentar, porque o Jairo vai ter que fazer algum spin-off aí, por isso que ele mudou toda a nossa lógica de programas. Não, senhor, eu só participei porque eu tinha que defender o Decadentes lá no Campeonato de América na Barra Una, que, a propósito, eu ganhei. Tá certo? Ô tá Saci, bom. Se você estiver vendo isso aqui agora, eu fiquei muito chateado que você não promulgou a minha vitória nas redes sociais da Barra Una, tá certo? Ô, Jair, você podia depois passar como é que é esse chroma aqui aí pro Felipe? Já que ele deve apresentar o programa de vida, a iluminação, essas coisas. O cara não coloca nem vídeo pra gente ver a carinha dele. Maquiagem. Ele vai ter chroma aqui? É porque eu tenho zelo. Mas quando você não tá, ele abre o vídeo aí. É verdade. Olha só, às vezes que ele não assiste, mostra que o Jair verdade, não tem foram dias aí agora, hein? Que ele não participa. Tá certo. Uar, você falou que queria comentar alguma coisa? Não, o Thales que falou que ia falar alguma coisa no final. Ah, bicho. Valeu, Asa, por ter lembrado. Só um detalhe. Se eu sou dirigindo a América, cara, eu pego aquele replay do gol impedido da cachorrada e passo pros caras ver. O narrador da Globo, ele ficou uns 2 minutos falando gol, gol, gol, gol, gol, e os caras discutindo se era gol ou não. Aquilo foi um negócio assim, bizarro. Tanto que o cara tava torcendo pro Atlético, bicho. Um negócio absurdo, absurdo, absurdo, absurdo. Sacou? Normal. É, tinha outra coisa pra falar também, eu esqueci. Agora, vamos comentar, né? A gente que já foi garfado pra caramba na Federação Mineira, que vantagem boa é o VAR, né? Não que ele funcione o tempo inteiro, não funciona, mas que coisa boa para quem normalmente é lesado é o VAR, porque ali, sem o VAR, O juiz parece que já tinha dado gol, já era gol para eles. E aí, mais um gol ali, 3-1, meu amigo, aí é praticamente já o meu campeonato, já era. Então, ponto positivo para o VAR, já está ficando comum para a gente o VAR, né? Já não é tão novidade mais, mas é sempre bom a gente lembrar aqui e elogiar. Não que vai ser perfeito, não que nunca mais vai ter erro de arbitragem, não é isso, mas diminui. O VAR ainda é chato, né? Esse negócio do cara ficar toda hora com a mão na orelha, que nem um saco. Ele tem que ter, o juiz ele tem que ter poder de decisão, ele tem que ficar refém do VAR. Mas né? Pra nós é bom mesmo. Realmente vai. Tem tudo pra ajudar. Vamos ver. Se eu não me engano, o bandeirinha não deu, né? Tem tudo pra ajudar. Não, o bandeirinha deu não. O bandeirinha deu impedimento. Não, o bandeirinha deu impedimento. Que deu impedimento. O bandeirinha deu impedimento. O bandeirinha ficou parado, não fez gol. Nada. Mas parado porque não deu gol. Quando é gol, tem que correr do meio. Ele tem que correr do meio. Então, não sei. Nada. É, parado. Porque o cara do Atlético, na hora que ele faz o gol, ele vai no bandeirinha pra falar com o bandeirinha. E o narrador louco gritando gol, gol, gol, gol, gol, gol, somos campeões, filho da puta. Então é isso, moçada. Fechamos esse programa. Ô, Jário, só terminando. Eu acho que assim, essa sua ideia de querer crescer o canal, então comigo aqui não vai dar certo. Eu falo muito palavrão nessa porra aqui. Você atrai. Eu acho que você vai ter que. Eu só posso participar do programa que tem uns ex-presidentes, que aí eu não falo bobagem, cara. E eu acho que é melhor. Sei. Vai montar um spin-off pra você também? Palavrões decadentes? Decadentes 18 plus? É caralho. Tá certo. Então é isso aí, moçada. Boa semana pra vocês. Grande abraço. Tamo junto. Até mais. Falou. Valeu. Falou.